Olá, aqui é Gustavo Abadi e inicia-se agora o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado de algumas características do homem segundo o plano de Deus. No podcast anterior eu falei que este homem é um homem que enxerga o fim, a sua eternidade, de forma não muito distante, com uma realidade presente: um dia a minha vida terminará. Nesse podcast eu quero lhe falar que o homem segundo o plano de Deus, ao enxergar essa eternidade, ele se preocupa em conhecer o Deus da sua vida. Quem é Deus? Quem é este ser que me tirou das profundezas do pecado, da morte, da inimizade, e me trouxe para o reino do seu amor, um reino de graça, justiça, onde o Espírito Santo é quem dirige as coisas? Quem é este Deus que me trouxe para uma nova vida, que deu o seu único filho pela minha vida? O homem segundo o plano de Deus é um homem que deseja conhecer profundamente ao seu Deus. É necessário também que este homem busque conhecê-lo, não somente de ouvir falar, mas intimamente de experimentá-lo, de buscar ter experiências com Deus. A história de Jó é um dos exemplos mais importantes a respeito da busca do conhecimento de Deus. Lembrando que a Escritura Sagrada diz que Jó, pelo simples fato de ser um homem religioso, um homem que temia Deus, que levava em consideração que existia um Deus do universo e que este Deus poderia se ofender, Jó já era considerado um homem justo pelo próprio Deus. Mas os seus sofrimentos, as suas agruras, todo o livro de Jó nos demonstra que Deus ama intensamente o ser humano e que deseja não somente que esse ser humano o conheça, mas deseja que este homem o conheça intimamente. Não se trata de ir a uma escola de teologia, de estudar muito acerca de Deus, mas trata-se de você buscar o conhecimento de Deus de uma forma íntima, experimental. Jó perdeu os filhos, Jó teve doenças, Jó tinha 3 amigos que o aconselhavam mal, e durante todo esse período ele se demonstrou fiel a Deus, até o momento em que ele dá ouvidos aos amigos. E nesse momento Deus aparece e diz: Jó, aonde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu dividi o firmamento? Aonde você estava quando eu colocava os fundamentos do universo? Jó, quem você pensa que é para dar lições de moral ao Deus do universo, ao Rei do universo? E muitas vezes eu me questiono: será que os homens estão procurando conhecer a Deus? Será que eles têm ciência de que se nós tivéssemos no pensamento que Deus está sobre as nossas cabeças, nós teríamos agido da forma como nós agimos? Ainda existem algumas tradições religiosas onde os homens cobrem as suas cabeças, utilizam um chamado solidel. Os nossos clérigos, tanto cardeais, bispos e o Santo Padre, judeus, utilizam o que é um solidel, um chapéuzinho sobre a cabeça, quase, né, os judeus chamam de kipá. Aquilo representa algo importante, que é a consciência de que existe um Deus sobre as nossas cabeças. Ao homem, segundo o plano de Deus, deve estar no coração dele o desejo de conhecer esse Deus, de saber como ele age, de saber a sua vontade, de saber se a sua vida está sendo pautada segundo este Deus, segundo os planos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os desejos missionários que Ele tem para o mundo inteiro. Será que você tem buscado isso? Será que você tem vivido para conhecer a Deus? Ou você tem vivido para fazer com que os seus próprios desejos sejam a bússola da sua vida? Conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz o profeta Oséias. É uma necessidade de todo aquele que diz que ama a Deus. Para onde Deus quer que eu vá? O que meu Deus deseja que eu faça? O que Ele quer que eu diga? Como Ele quer que eu pense? Nos sofrimentos de Jó, Jó começa a entender, depois de tanto sofrimento e de tanta dor, reconhece no seu coração, como as confissões de Santo Agostinho também reconhece: antes, ó Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te vejo. Que nós tenhamos sempre nos nossos corações o desejo de conhecer a Deus, o Deus de nossa salvação, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nos redimiu, o Deus que é o Pai, o Redentor, o Senhor da Igreja. Que nós tenhamos sempre o desejo de não só conhecer a Deus de ouvir falar, mas buscar experimentá-lo, buscar vê-lo. Até o próximo podcast. Forte abraço.